Ramon Bichê. Ah! corpo da gente faz o velho ficar moço. E o coração de repente bota o sangue em alvoroço. O chamego faz sofrer, o chamego às vezes dói. Às vezes não, o chamego às vezes dói. No coração todo mundo quer saber o que é o chamego. Ninguém sabe celebrar que o seu mulato negro. Ninguém sabe celebrar que o seu mulato negro. Quem não sabe o que é o chamego, pergunta a vovó. Que já tem 70 anos, tá com xodó. E reclamando que dia por viver tão só. E reclamando que dia por viver tão só. É de chamego, de chorinha, de cheirinho bom. Toca mais um bocadinho se sair do tom. É o culpado de chegadinha, de chamego bom. Pegue o jeito.